Anti-herói, ou me desculpa. Melodias tão vazias, longe dos teus escritos, nós dois juntos sempre fomos nossos artistas favoritos. Se eu me perdi em outros lábios, foi pra te prender me odiando. Foi um grito, ainda te espero, pra escrever latino-americano. Eu tento, mas nunca me lembro do que eu era antes de você. Esse antes de dezembro eu sabia me reconhecer. E se eu não gostar de mim, e se eu for mesmo tão pequeno, eu não devia questionar. Me desculpa mesmo. No alto de um prédio, vendo a cidade por cima, você disse: a gente aprende a voar na descida. E você foi tão mais alto, e eu fiquei com o que dói. Em queda livre eu sou mesmo um anti-herói. Um anti-herói.